Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. Dessa vez, um tema interessantíssimo, um tema metalinguístico, que falaremos hoje sobre produção de podcast. E pra isso, trouxemos aqui convidados mais do que especiais, que praticamente já são da casa. Farofinha, tudo bem, meu querido? E aí, cara? Henrique Farofinha aqui, só dizendo que hoje eu vou me vingar. Vou fazer barulho aqui pro editor se lascar. Mais do que justo. Espero que não seja eu que edite esse. É tu que vai editar? Eu não sei. Espero muito que não. Provavelmente. Muito provavelmente. Então eu vou caprichar. Deixa então, comigo. Demorou. Lá do Fala GamerCast, Giovanni, meu querido Gel. E aí, como é que você tá, cara? Olá, eu estou bem. Agradeço pelo convite. E o que eu tenho a dizer é que o podcast me deu o privilégio de conhecer o Fuleiros Pop. Olha só que alegria. Que bonito isso. E pra acompanhar os Peraí. Eu senti meu saco babado. Assim, levinho. Só um minuto, gente. Eu acho que eu vou ter que trocar minha cueca. E os da casa, né? Sempre aqui presentes com a gente. Felipe Scaparello, tudo bem, meu amiguinho? Ah, estou muito bem. E pra mim, podcast é ofensa na internet, na rádio. E do lado do Felipe, nosso italiano mais gostosinho de todos os tempos, diretamente de Sorocaba, do lado do Felipe, o nosso italiano mais gostoso. Porra, respeito, cara. Respeito. Ai. Então tá, italiano, Felipe, o nosso italiano com a bunda mais magra do planeta. Nossa, cu seco total. Nossa criatura especial, temos José Augusto. Eu só quero falar que 2019 é o ano do podcast no Brasil. Nossa, toda vez. Vai tomar no cu, cara. Que clássico. Clássico. Seria 2019 o ano do podcast? Não sei. Acompanhe até o fim para descobrir, hein? Ai, meu Deus. Vamos dar essa resposta definitiva hoje. Junto com, seria o podcast uma rádio na internet? Também. Qual o limite do humor, né, José? Já me perguntaram se eu editava radionovela. Nossa. Mas tem um nicho de mercado, Farofa. Por quê? É. Gente, uma leitura de e-mails e feedbacks. Pelo amor de Deus. Então aqui estamos para mais uma leitura de feedbacks e e-mails. Eu sou Felipe Scaparello e vim aqui hoje com a nossa amada parceria da nossa amada parceira. Ai, bota amada nisso. Ui! Ela mesmo, Cris Alice, lá do Clube do Filme. Olá, olá Felipe. Eu amo como sulista, é o meu nome, é Felipe. Tá, desculpa, Felipe. Eu tô Boa zoando. Noite, Felipe. Boa noite, meu lady. Ai, e cara, a gente tá muito feliz com essa parceria com o Clube do Filme, o pessoal aí. A Cris já teve um outro feedback aí com o Gabão. Eu fiquei com inveja, ciúmes e com muito rancor no meu lindo coração. E quis chamar ela pra gravar um comigo, só nós dois, porque eu sou, né? Essa parada de três é par não funciona comigo. E eu sou ciumento. Então, a Cris tá aqui comigo pra dividir o carinho, amor, perseverança, ódio, rancor, nojo e talvez até um certo desprezo do querido ouvinte conosco. Quantos sentimentos! Sim, aqui, cara, o Fuleiros Pop é uma suruba de sentimentos. Amém! Oba! E aí, Cris, o que é que temos hoje nessa leitura gostosa? Olha, nós temos uma fã aqui, bem especial aqui. Então, vamos lá. Põe especial nisso. Uhum. Então, vamos lá. Oi, sou Mazza Bonoglione, de Roma, Itália. Passei as férias acompanhando vocês através do Scaparello, pois passei as férias com ele. Vi e ouvi gravações de vocês e percebi com toda clareza o quanto vocês são íntimos, como se tivessem sido criados juntos. Existem irmãos de sangue, mas os de alma são os que levamos para toda a vida. A família Fuleiros Pop é muito intensa e divertida. Amei ser espectadora do absurdo que vocês são. Em um voo de quase 17 horas, escutei todas as risadas, brigas e todo o carinho que se existe com o público. Eu fui no banheiro algumas vezes só pra ter crises de riso, sem que ninguém me achasse perturbada. Muito obrigado por essa imersão e que agora vai ser ouvida por mim. Saudades do Brasil e do Fuleiros Pop, que me fez ter esse pequeno pedaço do céu. Ai, nossa senhora! Dio mio. Ai, meu Deus. Mats, um beijo. Tô com muita saudade sua. Foi um tempo maravilhoso que você passou aqui nas suas férias. Que, aliás, ouvintes, ela é a nossa, tipo, nossa representante, a segunda representante italiana que temos aqui no podcast. Ela é meio brasileira, meio italiana, trabalha lá como guia turística. Ela é maravilhosa, tá espalhando a gente pra lá, pra todo mundo que entende português, né? E muito obrigado pra ela, muito obrigado por esse feedback. E, cara, ler esse tipo de coisa é o que não só move a gente a fazer cada vez mais, como faz a gente ficar, tipo assim, nossa, com o coraçãozinho tão apertado de tanto amor, sabe? Nossa, eu acho tão fofo esse tipo de coisa. É uma delícia, né? É, cara, nossa, eu estou aqui quase em prantos falando isso, porque realmente foi uma parada que emocionou não só a mim, como todo mundo do Fuleiros Pop. A Cris aqui também falou que ela teve trechos aqui que ela também ficou tão feliz de ler, e que agora a Cris também faz parte dessa família e em breve tá aí, né, com feedbacks, entre outras coisas, que ela também já participou com a gente. Então, cara, muito obrigado, Matsa. Volte sempre, minha casa sempre será sua. E te amo. Beijão pra todas as pessoas, todos os romanos, o pessoal que iniciou as guerras no mundo aí. Beijo pra todos vocês. Beijos, Matsa! Beijo, Vaticano! Ai, ai. Não, que coisa mais amada isso. Sim, cara, nossa, eu realmente não sei o que falar. Então vou passar para o próximo. E o próximo é do Heitor Rodrigues de... Nossa, Crixás! Crixás é uma cidadezinha interiorana aqui de Goiás. Aliás, beijo pra todo mundo de Crixás. Beijo pro meu amigo arquiteto aí, Eduardo Freitas, que também veio de lá. Enfim, vou começar aqui. Parabéns pelos 5K de downloads do site de vocês. Sabia que chegariam longe com o nível de qualidade de cada programa de vocês. Acho genial como vocês vão do humor American Pie diretamente pro oceano denso de Sartre. Nossa, cara, isso foi intenso mesmo. Foi, foi. Isso me segura todo segundo aqui no EP de vocês. Já ouço podcast, tem um tempinho e odeio leitura de feedbacks, mas vocês me ensinaram a não ter espírito de porco e hoje tenho prazer em mandar dicas a todos vocês. Mande um salve pra Crixás, salve Crixás, aqui interior de Goiás, Heitor Rodrigues. Que maravilha! Cara, essa parte de leitura de feedbacks em mesa a gente sabe que é um pouco maçante pro ouvinte, porque, cara, você quer ouvir o assunto logo, querendo ou não, mas é importante o feedback tanto do ouvinte quanto pra gente, porque o ouvinte vai estar expressando o que ele gostou e não, e a gente vai acabar pegando esse feedback e transformando ele em algo positivo. E também porque, às vezes, a dúvida de um ouvinte que mandou no feedback pode ser a sua dúvida também. Então, é sempre bom estar mandando, porque a gente sabe como abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Então, olha... é importante... Pode falar, Cris? Não, não. E olha que feedback, né? Que o Heitor Rodrigues sai... Eu me identifico. Diretamente pro oceano de Sartre. Gente, ele... Esse teve um feedback mesmo, né? Não, assim, tipo assim, eu tô impressionado com o linguajar dos ouvintes. Eu acho que eles estão, tipo assim, a gente só tá mexendo com o pessoal que tem MBA, tem PhD, cara. Porque não é possível, tá todo mundo escrevendo muito bem, frases muito elaboradas. Todo mundo acima do ensino médio, ensino superior total aqui. Não, parabéns vocês ouvintes. A gente tá orgulhoso, sério. Pelo amor de Deus. Muito obrigado mais uma vez, Heitor Rodrigues. E todos os ouvintes aí que quiserem mandar feedback pra gente, quiser conhecer a gente nas redes sociais. Todo episódio nosso tem quem participou do episódio lá, os arrobas nossos no Insta. Mas se você quiser seguir especificamente o Fuleiros Pop no Instagram e no Twitter, é só colocar lá @fuleirospop. Mas se você quiser no Facebook é /fuleirospop, só colocar lá na barra de pesquisa. Fuleiros Pop. No Google, só coloca Fuleiros Pop, você vai achar a gente de todas as formas. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos em praticamente todos os aplicativos, agregadores de podcasts possíveis, iTunes, Deezer, Podcast Addict, todos esses, se você quiser, a gente vai lá. Aliás, falando sobre os 5K de downloads aí, sobre 5 mil, a maioria dos ouvintes nosso, baixam por agregadores e nos ouvem por agregadores. Então, muito obrigado vocês que pagam falam que usam serviços externos, usam agregadores e nos ouvem. Por todos eles, a gente fica muito agradecido, de coração aberto. E Cris, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Clube do Filme, como eles fazem para achar vocês? Gente, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Clube do Filme, é @clubedofilme no Instagram. A gente fala sobre tudo quanto é tipos de filme, anos 80, anos 90, cinema atual, sobre séries. E é isso aí, a gente sempre tá aí para fazer o melhor. E são excelentes textos também aí, regidos e ministrados pelo grande pastor Cid, que é um cara genial, que não cobra os 10%. Esse é um cara mais suave. É, não, é o Cid? Mano, ele parece um indiano rico. Você olha assim pra ele e você fala, porra, isso tem uma fita métrica isso dentro é da meio, cueca. É, isso é meio superdotado, né? Não, sim, cara, não, você olha assim pra ele, cara, você fala, não, ali guarda uma arma. Ali, é, quando ele chega dando um oi, assim, com aquela voz sexy, assim, né, ó, já tá... Chegou o chefinho mandando aqui, né? A calcinha mole, ó. Ouvintes, vamos parar por aqui, porque senão isso aqui vai sair totalmente do controle. Então vamos aí pro próximo episódio. Beijo e até mais. Beijo, gente, até mais. Para começar esse cast, eu quero pegar a onda do José e perguntar para vocês, o que que é podcast, hein? De novo. É que é para provocar mesmo. Cara, não, é porque a gente teve um episódio aí jurídico com o nosso ex-amigo Tarso. Nossa. Ex-amigo. Vamos começar, né, Gabão? Por que não? Que a gente comentou um pouco sobre isso, mas vocês querem voltar nisso mesmo? Mas se for, bora. Eu jogo a bola pro Farofinha, olha, já ó, direto. Ó, é mesmo, né? Tem pessoas mais qualificadas que eu pra responder essa pergunta. Não, é porque a gente já tá cansado, olha, de você ser pedante, então, velho. É porque tipo assim, se eu não... Eu também estou cansado de ser pedante. Então, qualquer coisa, se você quiser, sei lá, postar um áudio no YouTube e falar, ah, isso daqui é meu podcast, beleza. Se você fazer uma playlist de funk e falar, ô, saiu podcast novo, beleza, é podcast também, gente. Não, tudo é podcast, nada é podcast, eu estou morto, obrigado. Ah, essa aí é uma discussão que, cara, eu participo de alguns grupos em Telegram, até no WhatsApp mesmo, sobre podcast, e é sempre a mesma discussão. Pra ser podcast, tem que ter feed, e não sei quem, podcast no YouTube também vale. Eu sou o tipo do cara que, assim, manda pra mim que eu edito, eu preciso de dinheiro. Você é o cara que quer ganhar dinheiro em cima disso. Se você vai gravar em cassete e distribuir na tua escola, dane-se, mande pra mim que eu edito, entendeu? Pra que essa discussão se ninguém te ouve, pra começar? Também. Grava essa coisa, velho. Ótimo. Vai se divertir, nossa, caralho. Aquele porra. Meme, né? É assim, você tem que entender que o podcast, ele tá mais agora ligado ao modo que ele é consumido do que como ele é feito mesmo, entendeu? Exatamente. Sim. Então, assim, cara, o que for disponível pro público, né, cara? Exato, o que for mais ideia, fácil pro público. A ideia é você consumir on demand. Dane-se. Ponto final. Opa, é você poder... tem um coach aqui? Tem um coach? Tem coach no podcast. É assim, você tem que ouvir, é um negócio que você ouve on demand, cara. Não interessa, você quer ouvir aqui, colar, você grava, escuta onde você quiser, no seu MP3 com pilha fininha, com pilha palito, dane-se. O negócio é você ouvir, cara, e não interessa se você vai postar no... Agora tem uma galera brigando com porque o pessoal tá postando direto no Spotify. Ah, porque agora no Spotify, e os agregadores, como é que fica, não sei o quê. Cara, se os agregadores não acompanharem o Spotify... Cara, é pau no cu deles, velho. O negócio é o pessoal ouvir. Eu quero que o trabalho da galera chegue no ouvido da galera, entendeu? Sabe o que é isso daí, Farofa? Sabe o que é isso daí? Rapidão, Felipe. É que tem um monte de viúva, entendeu? Invejosa aí. Porque quando começou lá atrás, não era tão fácil, entendeu? Hoje, claro. Hoje é muito fácil distribuir podcast. Ainda bem que é fácil. Exato. O Spotify abriu uma porteira desgraçada. Sim, pra isso, cara. E tem um monte de viúva chorando aí, entendeu? Agradeçam, né? Agradeçam. Pau pequeno do caralho. Ah, eu acho assim, agradeçam que até que enfim alguém olhou pra gente. Cara, tá uma galera se fodendo aí, tem um pessoal aí que tá há 6 anos mandando podcast aí pra cima e pra baixo, os caras não tão conseguindo ganhar nada com isso, tão fazendo no peito, na coragem, no amor. Eu não espero ganhar nada com podcast, sim. Não, mas espero. Assim... Não é só ganhar, o que eu quero dizer assim, não é só ganhar dinheiro, entendeu, cara? É um retorno emocional, a maioria das vezes que a gente tá contando. O cara tem gente aí que sonha em gravar um episódio de leitura de e-mails, o cara não recebe um e-mail. Entendeu? O pior que é, velho. Você tava falando sobre feed, o Fernando Ribas, do Hangar 18. Aliás, abraço aí pro Hangar 18, de todos os nossos fuleiros aqui. Isso aí, Hangar 18, me contrata. O Fernando Ribas direto fala comigo que tem muita pessoa que cobra ele de ter feed ou não, entendeu? Ele falou que já encheu o saco de mexer com site, não sei o quê. Porque na época que ele trabalhava na Gloriosa Globo, ele trabalhava justamente com isso, entendeu? Com vetorização, com mil coisas, com arte pra sair, web designer mesmo, saca? Uhum. Então, tipo assim, pra ele encher o saco, e quando ele viu que o Spotify tava disponibilizando, abriu essas portas gratuitas, aliás, pra mídia, cara, mano, todo mundo caiu de cabeça nisso, e quem tava começando ali, quem começou na era Spotify, que foi do ano passado pra cá, praticamente, né, o que o Spotify abriu as portas aí, né, 2018, praticamente, gratuitamente pros podcasts, cara, a pessoa que começou nessa era Spotify, ela não sabe a bênção que ela teve na vida, cara. Com sentido de subir episódio e tudo mais. E divulgação tipo assim, também, né? Foi... Porque... Desculpa, José, só terminar aqui rapidinho. Tudo bem, terminei. Porque hoje em dia, cara, olha o tanto que é foda você virar e falar pros seus amigos, mano, eu tenho um programa no Spotify, entendeu? Eu tenho, tipo, minha voz está no Spotify, entendeu? Tipo assim, do caralho, né? Eu acho isso do caralho. Eu chego às vezes nos meus amigos assim e falo, velho, eu participo de um projeto que tem um programa que tem tantos episódios no Spotify e que tem pessoa que segue a gente lá e que nos ouve. Sim. Então, tipo, eu ainda não tenho noção de quanto isso é foda, mas eu sei que é, entendeu? Tem isso também. Acho que o José ia falar, né, José? Então, voltando ao negócio, né, que você disse sobre as viúvas, isso é, tipo assim, rola meio que um negócio de, quase que uma nostalgia de que sempre, no meu tempo era melhor e tudo mais, tipo você ouvir os velhos hoje falarem, tipo assim, no meu tempo era melhor que as crianças saíam na rua brincar e não ficavam nesses aparelhos eletrônicos e tudo mais, porque, tipo assim, sempre houve, pra quem tá dentro, né, do meio de podcast, sempre houve essa discussão de que, precisava ter um aplicativo para tornar tudo mais massificado. Precisava ter algum centro para a pessoa descobrir podcasts. Agora que ele existe, digamos assim, o Spotify tomou para si esse lugar, as pessoas passam a ver eles com maus olhos, sabe? Falando tipo assim, não é podcast de verdade, sabe? Eu não sofri traumas de subir pro feed, apagar 80 conto por mês para servidor. Ele não sofreu isso. Graças a Deus, cara. O cara pode investir em equipamento e qualidade, o cara pode pagar um editor, o cara pode comprar, sei lá, uma pecinha a mais ali no notebook dele pra melhorar a edição. Então, graças a Deus que o cara não tá tendo mais que guardar os dados em algum lugar, graças a Deus que o cara não precisa mais, tipo, ter um estudo um pouco mais elaborado sobre algo que ele nem vai dar conta de mexer, que é um WordPress da vida, um Archive, um Burberry. Cara, não vai precisar, sabe? Tipo assim, eu sinto muito dessa... Como posso falar? Essa infância oitentista que tá tomando aí a galera agora, principalmente por causa do Stranger Things. Olha o shade pessoal... aí, ó. Tô falando que hoje eu vim pro ódio. Que o pessoal não aceita que, tipo assim, as coisas evoluíram, estão mais fáceis em si, e graças a Deus por isso, cara. A gente que é um pouco mais velho e que entende o jeito que as coisas funcionavam antigamente e hoje em dia tem mais facilidade pra poder mexer, agradece, mas tem gente que é muito preso nesse marido de pau pequeno que ele perdeu, ele se tornou viúvo e agora que a pessoa do lado dele tá com um novinho de 20 anos que tá chumbando a chapuleta no útero, ele fica com tipo, velho, meu Deus do céu, eu odeio essas dores de cu que os podcasters têm, cara. Assim, agora dá uma água com açúcar pro Felipe, pelo amor de Deus, sim, cara. Desculpa. Ele tá carregado. Ele tá carregado todo dia. Essa parada do e-mail também, da galera não receber e-mail, é justamente pela dificuldade que era achar um podcast. Claro, você não vai ter ouvinte, uhum. Você fica de impossível você distribuir, entendeu? Eu tenho, por exemplo, 80% da minha audiência que escuta o Além do Hype, né, que é meu projeto solo, ela vem de pessoas próximas de mim, assim, amigos, pessoas da faculdade. E essa galera, cara, só começou a ouvir meu podcast por conta do Spotify. E amigos do Felipe também, que eu indico pra caralho. Amigos do Felipe também, claro, com certeza. Peraí, Gabriel, vou fazer um adendo, desculpa te cortar mais uma vez. Eu já peguei uma pessoa por causa do Além do Hype, discutindo, passei pra pessoa e tal, falei, cara, aí eu peguei um bloquinho de notas, anotei tudo que o Gabão falou de bonito e cheguei falando bonito pra pessoa. Hoje, né? Aí, Farofinha, tem que anotar mesmo, irmão. Boa, então eu já anotei umas. Mas eu anotei as piadocas, né, também, cara? Também funciona. Pô. Se bem colocada, funciona. É, o erro do tiozão é a piada voltando, fora de hora, voltando ao assunto do Spotify, que o pessoal tava comentando agora aqui. Desculpa agora entrar já assim, dando uma solada aqui. Mas é que assim, o pessoal tem um pouco de medo do Spotify porque eles têm medo da falta de liberdade que o Spotify pode trazer. Eu discordo, entendeu? Eu acho que, assim, eles têm... Ah, a gente sempre foi uma mídia livre que conseguiu fazer tudo e conseguia fazer tudo sem esquentar a cabeça e não sei o quê. Agora o Spotify vai estar aí e eles vão começar a colocar limitações no nosso trabalho. Eu não põe no Spotify. Eu não, exato, mas assim, mas eu acredito que não vai ser assim, entendeu? Eu acredito que não vai ser dessa forma. O fato de ter problemas com direitos autorais, que não sei se a gente vai entrar nesse assunto também e falar sobre isso, que o pessoal tá com medo de usar direito autoral e tudo mais por conta da caça às bruxas, que vai acontecer, isso aí é eu já dizendo aí pra vocês, vai acontecer uma caça às bruxas, é fato, por causa da exposição que o podcast tá tendo ultimamente, né? Então é bem provável que isso aconteça. É, então o medo deles é esse, de colocar lá, ser exposto e perder o podcast por conta de direito autoral, cara. Mas isso aí tá todo mundo junto no mesmo pacote, mas né? Mas eu acho isso positivo, cara, porque isso obriga o produtor de conteúdo a ser um pouco mais... A criar mesmo. É, a criar. Mais criativo, é. Entendeu? Porque, porra, é muito fácil, né? Você faz um podcast, você fala sobre o quê? Pô, eu falo sobre produtos que outras pessoas consomem, usando a trilha sonora que não fui eu que fiz, usando várias coisas que não fui eu que fiz, ainda reclama que não pode fazer. E cara, Gabão, eu vou dar um exemplo, tipo assim, não tô criticando podcasts que falam sobre música, mas são podcasts que geralmente vão sofrer mais com esse tipo de, provavelmente, prorrogativa e lei que vai ter mais pra frente. Esses podcasts, de certa forma, entre aspas gigantes aqui, entendam bem o que eu tô falando, eles são mais fáceis de fazer porque você já tá falando do tema, tá tocando a música do tema, tá tocando a música que você tá falando de fundo. Então, há uma facilidade maior de você produzir o conteúdo sem muita elaboração. Assim, sendo bem reto e direto aqui. E eu sei que o Farofinha tem amigos aí, ele edita podcast de música e até já me indicou alguns que não fogem desse padrão. Então, a Caixa às Bruxas, ela não vai ser só um pouco necessária. Não é que eu acho uma coisa que vai privar muita pessoa, mas foi exatamente o que o Gabão falou. É uma coisa que a gente já vem batendo na tecla aqui, ó, muito tempo já. É de simplesmente o cara ser criativo, tipo, Farofinha, é editor. O Farofinha é o cara que, se você precisa de uma trilha de terror, ele faz pra você uma trilha de terror. Ele molda do zero pra você, entendeu? Ah, você precisa de uma trilha mais engraçada? Você precisa de um som especial? Cara, o Farofinha já mandou vídeo dele, sei lá, com blusa de frio em frente e ventilador pra fazer um som específico no RPG, entendeu? Aqui a gente produz os foleys, né? A gente faz nós fazemos os nossos próprios barulhinhos, né? Tipo... Sim, as onomatopeias, né? Exato. O lado criativo vai ter que ser mais puxado, e nisso também vai dar uma limada nessa quantidade absurda que tem de podcast. Não que eu ache ruim ter muitos podcasts, mas... pode falar. Desculpe, é que também você tá falando demais, hein, cara? Caramba, hoje você tá que tá, hein, cara? Isso, tá Giovanni. Carregado, hein? Revida, Giovanni. Tá carregado, velho. Caralho, velho. Revida, Giovanni. Então, eu acho que essa... ainda mais que nós temos um editor aqui, ele até pode me corrigir se eu estiver errado, mas você usar trilhas sonoras específicas para sonorização, acho que é mais podcast voltado a storytelling. Assim, um podcast que nós gravamos casualmente, ele nem exige uma trilha... Assim, você põe uma trilha de abertura lá, ou nem põe, tem podcast que nem usa, uma de finalzinho e acabou, assim... Eu lembro que quando eu comecei o Fala GamerCast, eu me baseei em outros podcasts para editar os meus, né? Que eu mesmo faço tudo lá. Só que hoje eu já meio que, assim, eu faço tudo com muito esmero, tal, bonitinho. Só que questão trilha sonora, dependendo do tipo de pauta, eu pego uma música livre para usar, uso lá de fundo ou de introdução. Agora eu tô com dois projetos aí, que aí vou usar mais storytelling. E aí sim, vou ter que usar umas trilhas sonoras, tal, assim, notícias antigas, tal, introduzir para dar aquela imersão pro ouvinte, tal. Mas hoje em dia, para podcasts casuais, nem se usa muito. Um exemplo bom aí foi aquele que o Gabão sempre menciona aí, o milkshake chamado Wanda. Os caras não usam trilha sonora, os caras não usam nada, edição, os caras sentam. Os caras nem edição. Os caras não editam, cara, é muito bom. Os caras ganham o prêmio Miau lá da MTV. Eles ganharam do Anticast, do Mamilos, que são, tipo, podcasts muito bem editados. Ganharam assim de boa. É, olha, mas que é conteúdo, né? Patrocinador da Aí a gente vai entrar no assunto conteúdo também. É conteúdo. Segmento de estação. Que é uma coisa que eu discuto direto com Farofinha também. Exato, A gente não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Por ter edição ou não, né? Porque tem um lance de conteúdo, né? É, só que a galera cagou uma regra gigantesca, né? Não ouça podcast se o microfone não for X. Não ouça podcast. Começa o sommelier de podcast, né? Eu vou tocar no assunto aqui, eu vou jogar só a palavra comentar na roda. Podcasters BR, não vou falar mais nada. Não, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu abri a página do MSN, sem querer, que eu não uso. E tava lá escrito, tipo, sobre podcast e trilha sonora. Tem podcasts que eles iniciam sempre os seus programas com uma música. Ah, vamos trocar Prince, vamos tocar, sei lá, Will Smith, sei lá, enfim. E aí, pô, esbarra na questão do ECAD, né? Exatamente. Esbarra na questão do ECAD. Sim, pô, sim. E aí? Se você pagar, tudo bem. Não, então, tem um detalhe. Só que são podcasts de rádio. Então aí, ele se enquadra no ECAD? Sim. É, mas eles pagam. Eles pagam. Não, então, eles usam os direitos da rádio. Disso, mas a rádio é isenta. Mais ou menos, né? Bem não, assim, isenta. O ECAD, ele tem alguns se utilizam dos furos do ECAD, né? Porque, assim, o podcast de rádio, geralmente, não tá ganhando dinheiro com o podcast. Eles têm um programa de rádio deles que monetiza eles de outra forma. Sim, o ECAD, ele te cobra se você estiver monetizando o que você tá produzindo. Se você tá recebendo alguma coisa do que você tá produzindo, o ECAD vai lá e pega você. Te taxa. Sim, na hora. Agora... Giovanni, se você tiver uma lojinha no seu site do podcast, já fudeu pra você, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. É isso. Se tiver rolando sorteio no seu feed, você já se fudeu. Eu entrei numa discussão bem legal esses tempos atrás. Eu tava conversando com o pessoal do Teatro Escuro do Pensador Louco. Alguém já ouviu esse podcast? Nossa, é muito legal. Nossa, que nome, que nome genial. É, o Pensador é aqui de Santa Catarina. O nome dele diz bem o que ele é. Ele é um pensador, é um cara extremamente inteligente. E ele me convidou pra uma conversa no Hangout. E nós tivemos uma discussão bem legal sobre isso. E nós chegamos a discutir também sobre esse lance do ECAD e tudo mais. Cara, a caça às bruxas vai ser grande. Eu acredito bastante nisso. Eu acho que vai ser grande. A caça às bruxas vai ser grande. Porque, assim, o Spotify até então, ele não recebia ninguém com músicas autorais. Na época que eu tinha rádio, que eu trabalhava com rádio, e nós conseguimos entrevistar a banda Fresno quando veio aqui em Curitiba. E fizemos uma entrevista bem legal com eles e eu quis postar isso. Não quis só apresentar na rádio, eu quis fazer. Na época nem era bem não era nem bem um podcast, né? Nem tinha nem muita ideia disso. Mas quisemos colocar disponível no Spotify o áudio pra quem quisesse ouvir, perdeu, né? O ao vivo da rádio e queria ouvir. É, fomos banidos lá, entendeu? Tipo, quando tocou 5 segundos da música do Fresno original, eles tiraram. E falaram que a gente tava indo contra as prerrogativas deles lá. Política do Spotify. As políticas dele. Farofinha, já aconteceu casos no... Eu não sei o nome do órgão dos Estados Unidos, do ECAD específico de lá, mas vou chamar ECAD dos Estados Unidos. Uhum. Mesma coisa, o cara, um cantor autoral, ele tem o próprio podcast, só que ele tinha duas contas. Ele tinha uma conta pra conta do podcast e a conta dele que ele lançava as músicas deles autorais no Spotify. Dois perfis diferentes. Eu conheço isso. Só que ele caiu na... você sabe essa história, né? Só que ele caiu na besteira dele colocar a música dele, autoral, no podcast dele, como abertura. Foi a mesma situação, cara. Passou 5 segundos, o Spotify só mandou aquela notificação. Derrubou sua conta, foi banida por tudo mesmo. Isso. É porque o ECAD, na verdade, é só um meio de mais dinheiro do povo coitado que faz as paradas, né, cara? Caraca. Além de ele tomar o dinheiro teu, porque você tá usando... Cara, tem a pachorra de tomar o dinheiro de um cara que do tem artista. Um restaurante... Não, de um restaurantinho. Pô, da Smart, Academia Smart tomou processo por causa disso. Exato, não, mas eu tô falando dos caras pequenos. Tem cara aqui no bairro aqui que tem restaurante aqui e bateu o ECAD, cara, porque o cara tinha um radinho ligado. Isso aí, cara, é de enfiar o dedo no cu e rasgar, mano. Porque, é um absurdo. E outra, o artista não recebe esse dinheiro. Não recebe. E se ele recebe é um décimo de tudo que eles recolheram. É tipo assim, um real de 100. Exato, o cara não recebe porra nenhuma disso ali, entendeu? Então eu acho assim, porra, ECAD tem que acabar. Tag, hashtag ECAD tem que acabar. Eu sou da linha taxa molecada sim, porque tem muito nego folgado aí, ganhando dinheiro com os outros, entendeu? Tô falando de podcast. Não tô falando do cara do bar de bairro, não, que esse cara não tem que ser taxado mesmo, não. Mas é... Esse cara tá promovendo entretenimento, né, o Gabão? Dentro do podcast, até dentro do YouTube, essas coisas, mano, taxa sim, porque a galera tem que ser obrigada a ser criativa, velho. Tem que arrumar e outra, parar de ser encostada. Parar de ser encostada. Se tem um monte de gente que consegue, por que você não consegue, entendeu? Não é difícil você pegar uma trilha branca hoje em dia. Tipo assim, mano, o Farofinha mesmo já disponibilizou pra gente, tipo assim, sites que tem um caralho de, tipo assim, muita trilha branca. Então, tipo assim, o cara pode simplesmente aprender a mixar dali. Uma parada mais foda pro canal dele, pro podcast. O cara pode não usar trilha, entendeu? Faz um cast sem trilha. Tem um monte aí, um quilo de casts assim. Grandes, inclusive, que fazem sucesso pra caralho. É, cara... Mas o sucesso é relativo. Eu acho que o lance é produzir. Dane-se, produza. Isso. Se você quer fazer, só não faça gozando com o pau dos outros. É. Caralho. Ai. Eu recebo poucos e-mails de feedbacks de ouvintes do Fala GamerCast. A maioria das mensagens que eu recebo sobre os episódios e de pessoas pedindo para participar das pautas é via rede social. É Facebook, Twitter, Instagram, o WhatsApp também. Mas e-mail é tipo, sei lá, no mês é 3. Morreu, quatro. Né, Giovanni? Morreu. E-mail morreu. O pessoal é mais complicado você digitar um e-mail. Não, Alice, você já tá ali no... Quando eu usei a expressão e-mail, foi só um jeito. O geralzão. Eu bati um geral. Né? É que nem assim, o Felipe recebe o WhatsApp. Pô, eu só recebo o WhatsApp. Né? Tem pessoas que descobrem ele no WhatsApp porque é amigo de alguém, manda as coisas por DM, manda as coisas por direct. O que a gente quer ter como podcaster é apenas que as pessoas interajam, né? Eu acho que ninguém tá mesmo procura de ganhar grana mesmo, porque também se fosse isso, ninguém tava trabalhando com podcast, a não ser editor, né? Que editor é... Mercenário, né? No meu caso, cara, mais ou menos mesmo. Só que, por mais que a gente tem alguns critérios, né? Porque, vamos colocar o caso do Fuleiros Pop mesmo. Eu editei algum tempo pro Fuleiros Pop, né? A gente teve um percurso junto e a gente fez reuniões e reuniões sobre áudio, sobre melhorar as coisas, sobre fazer mais legal. Vai dizer que não, conversamos, entendeu? Aí um podcast profissa, né, meu? O que eu tô fazendo aqui? Você quer editar... Cara, não, o pior que foi muita reunião. Foi muita reunião. Meu amigo. Foi. Foi reunião atrás de reunião. Assim, eu queria matar a Júlia, todas as conversas. E tudo mais. Falar mal da Júlia, né, cara? É gostoso também. Nossa senhora. Vamos abrir um podcast contra a Júlia. Isso. Anti-Júlia. Anti-Júlia. Não, então assim, o pessoal procura a gente também pra fazer esse... O editor já deixou de ser só um cara que você manda o áudio pra ele e faça seu milagre aí, entendeu? Tem muito, muito assunto de conversa com o cliente que é sobre consultoria, né? Então, até depois que eu terminar essa conversa com vocês, eu tô indo pra uma consultoria que eu vou fazer. Então, os caras, eles querem melhorar. O Farofinha virou o cara que a gente convida pro churrasco de família no domingo. É. O Farofinha virou isso. Virou. Fiquei chatão, né, cara? Mas é pelo trabalho. Mas o podcaster em si, cara, o cara faz porque gosta mesmo, velho. Porque todo mundo podia estar tocando punheta agora. Tá aqui conversando, tá ligado? Também pode ser. Dá pra fazer, né? Sobre edição de podcast, eu reconheço um bom profissional que edita, porque eu sei que dá muito trabalho. Dá. Pra fazer, e eu também ouço muito podcast, como host e... esqueci a palavra. Como... ajuda, participante? Felipe. Não. Convidado? Não, o cara que comanda o negócio todo do podcast. Host. Produtor, comanda? Como produtor também. Ah, produtor. Como produtor, desculpe, é a sopa. Como produtor, eu mesmo ouço muito podcast. Quando eu ouço algum cast com áudio ruim, sabe? Com uma trilha ruim, ou então a pessoa começa a gritar, eu passo, eu vou pro próximo, sabe? É. Agora, quando você pega um podcast assim, bem editado, você vai dizer, pô, isso aí tá bem editado, hein? Ou não, não, isso aqui dá uma falhada. Principalmente os podcasts que eu ouço de notícias da mídia marrom do Brasil, eu percebo várias falhas ali de edição, mas ali os caras estão um pouco se fudendo, porque é parte do programa da rádio que eles convertem para podcast. Uhum. Mas o programa em si, podcast, que a gente faz editado, tem muito podcast e muito bem editado. O do Fuleiros Pop são bem editados mesmo, assim. E é legal de você ouvir, fica bem pra ouvir. E dá muito trabalho também editar um podcast. Ô, Gel, mas isso também vai da experiência de quem tá gravando, cara. Eu acho que podcast, você não faz um podcast bom nos primeiros 10 episódios, entendeu? É uma mas levaria do convidado. Também. Então, acho que a experiência às vezes ajuda bastante. Até faz, Gabriel. Mas, tipo assim, o ideal que a gente tava até discutindo esses dias pra trás. O ideal é, tipo, cara, ideal não. O que o Fred sempre já levantou e falou, cara, Fuleiros Pop já teve outro nome. Já, tipo assim, a gente tem um pouco mais de um ano de Fuleiros Pop só. E nesse um pouco mais de um ano, a gente só foi se conhecer de verdade depois de uns 10 meses. Que a gente começou, tipo assim, o grupo se entrosar como grupo, se entender como grupo. Sim. Então, até você se entrosar, tipo assim, aquela parada de tipo, ah, podcast é aquela mídia que você pode abrir com seus amigos e tudo bem. E é isso e aquilo. Cara, eu concordo com essa prerrogativa, só que, cara, até com seus amigos é difícil você fazer. Não, eu conheço o caso de podcast que nos primeiros 10 são excelentes e daí pra frente que desandou. Só que, tipo assim, é raro acontecer o entrosamento do time, não só entrosamento, o entrosamento de todo o organismo que o podcast é, que o seu podcast em específico é, ele vai dependendo de uma porrada de fatores, de emprego, trabalho, de dinheiro às vezes, de equipamento. Só que às vezes a galera só tá lá, tipo, não sei quantas vezes no Discord a gente todo mundo com áudio zoado, às vezes o Gabriel com internet de hotel, a gente, tipo assim, ou eu também, que direto eu viajo, cara, a gente só tava lá pra conversar, sabe, só pra gente criar esse entrosamento. Sabe, entre os participantes, pra ver se o organismo ia pra. Se o organismo evoluía, cara, porque senão, cara, morre. Isso morre ver, nos isso, 10 primeiros. Não, isso aí tem a ver com o formato, né? Porque assim, o formato do Fuleiros Pop é um terror pra editor, né? Tipo, não, mas ele é um terror de editor. Porque que no caso aqui nós estamos em 6. Eu já editei podcast de vocês com 8 vozes. Verdade. Então, verdade. Pra você conseguir realmente ter uma conversa fluida e você conseguir trabalhar com um podcast desse tamanho, demanda tempo mesmo, assim. Demora um pouco pra você pegar a manha de editar com tanta gente, entendeu? Ou até pra você conversar com tanta gente. Porque você tem que ter aquela parte de saber esperar o outro falar, porque, puta, se eu falar junto com o cara aqui, o editor tá lascado pra tirar essa voz de baixo lá depois. Às vezes todo mundo conversa junto. Eu tenho aquela preocupação de tá gravando e tá olhando pro meu espectro de gravação pra ver se a minha gravação não tá explodindo. Essas coisinhas só pega com o tempo mesmo. Salvo alguns podcasts que já começam já com uma outra mentalidade, o que tá acontecendo muito no Brasil. Os caras que estão entrando com a mentalidade de fazer um negócio bom desde o começo, planejar isso antes, entendeu? Mas você não acha isso ruim, não? Assim, pro editor é bom, mas você não acha ruim essa padronização? Não. Porque eu já enxergo, por exemplo, no grupo Podcasters BR aí do Facebook, que praticamente onde todos nós nos conhecemos. Sim, foi você através me conheceu dali. Por lá. Conheci o Gabão por lá, o José, o Giovanni, todo mundo que eu conheci por lá. Uhum. Cara, lá, por exemplo, como o Gabriel mesmo falou, que as viúvas dos podcasts antigos aí, por exemplo. Ah, você quer começar um podcast? Você tem que falar sobre esse assunto, tem que ser tantos minutos, você tem que ter esse equipamento. Não. Cara, Não é bem cagar regra no caso desses podcasts, entendeu? Mas é os caras, assim, que eles têm uma ideia de montar um formato antes de começar a fazer, entendeu? Eles têm uma ideia de, assim, ó, eu tenho uma pauta, como é que a gente vai soar? Os caras gravam pilotos antes, conversam, perguntam, se informam. O que não acontecia muito tempo atrás. Se você olhar que nem o Jovem Nerd gravava... os primeiros episódios deles era um headset pendurado numa vareta, entendeu? E todo mundo falando em volta. Então, assim, tem uma grande diferença hoje técnica pra fazer, que a informação tá aí, cara, é só você buscar, você consegue, entendeu? Tipo, que nem o Felipe veio perguntar pra mim, poxa, microfone, Farofinha, o que você acha? Eu fui lá e mandei 20 links pra ele de microfone diferente, escolhe um que te agrada aí, irmão. Assim, Não, você tá ludibriando demais, você me enviou um microfone mega caro, você falou, você pode comprar esses merdas aí, mas esse aqui que vai fazer a diferença. Exato, porque assim, assim, é, obviamente, se você sair junto com um Zoom H4, você vai sair já por cima da carne seca. Você vai ter muito menos problema. Nossa, muito. Zero problema. Mas é você, isso problema, aí é você cara. Ter zero menos problema. Problema. É menos problema zero só. Problema. Ele não tá dizendo que tem uma galera que grava e faz podcast legal com o celular, irmão. Sim, sim. Entendeu? E foi até uma das alternativas que, quando foi perguntado a mim, eu dei. Então, que nem assim, se escuta, tem um sobre hipnose, que é com Samej Spencer. Ele é um nojo, mas o podcast dele é muito legal. Se o editor quiser cortar, ele é um nojo, pode cortar. Se não quiser, também foda-se. O podcast dele é maravilhoso. Ele grava com um celular. E outros tantos aí que gravam com telefone celular, cara. E fica bom, fica legal. Então, assim, é mais você ter conteúdo e formato e tentar pegar uma estrutura técnica ali mínima possível pra você conseguir gravar e mandar teu podcast pra frente. Não precisa fazer tudo que os caras da velha guarda ali ficam falando. Ah, porque tem que usar aquele headset da Microsoft lá. Nossa, headset horrível. A galera tinha que parar com essa coisa. Ele tem um mau contato do caralho. Porque eu comprei um headset da Razer pra usar. Paulo Fudo, o headset da Razer. Filha da puta, né, cara? Vou dizer aqui. Quando o primeiro programa do Fulê, primeiro programa do Fala GamerCast foi gravado no microfone chinês. Depois de uns 10 episódios que eu troquei. Mas isso é normal. Pra quem tá começando, cara, se é o que você tem, você tá com vontade de gravar, não, cara, a gente não tá aqui desmotivando pra começar. Você que começou só tem um celular, um fone de ouvido da Samsung, o que seja, cara, grava, do seu celular. Grava. Grava. Tipo, velho, só grava. Você tá sentindo que você quer gravar? Junta a galera que tá na mesma vibe, conversa antes e grava. Monta lá o que você quiser, até só grava. Até porque, nos seus primeiros episódios, essa galera que tá cagando essa regra não vai te ouvir, velho. Eles não vão te ouvir. Não vai, não adianta. Não vai te ouvir. Quem vai te ouvir vão ser as pessoas próximas a você. E essa galera não ligam. Eles não vão te ouvir e quando você mandar pra eles não vão ouvir também. Não vão ouvir, não adianta, não vai. Só vai ouvir se começar a se destacar. E pra começar a se destacar, olha, salvo algum cast aí que é um ponto fora da curva, porque acontece... Vai demorar, vai ser assim da noite pro dia. Então, cara, se divirta, entendeu? Essa coisa do Microsoft MX3, desnecessariamente caro. Sim, não, ele é caro pra você começar. Eu odeio ele. Pra quê? Tem gravador de celular melhor que esse. Gabão, assim, mandei um lá no Fuleiros Pop esses dias pra trás que vende na Americanas, velho. 84 conto. E tipo, o trem tem 64 GB, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cara, olha o nível, entendeu? Não, qualquer microfone de lapela é melhor do que esse... Não, e você... Você escuta podcasts de qualidade, cara. Por exemplo, assim, vou falar e é merchan mesmo e dane-se. Eu tenho um cliente meu que é o Jus Postulandi. É um podcast sobre direito trabalhista. Não é todo mundo que curte direito trabalhista, é bem papo pra advogado mesmo. Pra quem curte advocacia, direito, essas paradas. Escuta o podcast dos caras e só se liga na qualidade da voz do host. Cara, ele pagou 100 pila no microfone dele completo, cara. Vem com bracinho, pá, vem com pop filter, o bagulho é USB. Cara, é perfeito, o microfone grava muito bem, sem conto. Então, assim, o pessoal que fica falando aí, isso aí é puta desculpa, entendeu? De querer fazer o negócio. Pega e faz uma vez, cara, grava no celular, grava aí no gravador da Xuxa que você tem aí, dá um jeito, cara. Ô, Farofinha, sabe como eu vejo isso que a gente tá apontando aqui, dentro dessas viúvas da podosfera? É justamente aquele medo do novo. Porque esse pessoal, ele tá fazendo, tipo assim, ele coloca todas as pedras no caminho, porque ele sabe que a galera que tá chegando, tipo, todo ano tem aqueles, tipo, 20, 30 podcasts que nasceram naquele mesmo ano que vão se destacar pra caralho. Uhum. E esses caras ficam mordidos por causa disso. Porque eu e o Gabriel vive falando sobre isso no podcast, porque o pessoal não sabe aceitar bem o novo. E, cara, todo ano vai ter um pessoal que vai estourar e que vai ser daquele ano. Não tem como as pessoas barrarem isso. Porque o conteúdo gira muda, a cabeça da pessoa que tá ali vivendo aquele momento é bem melhor do que a pessoa que já tá já um pouco mais de tempo dentro do meio do podcast. A pessoa que tá no meio do podcast, ela às vezes é mais cautelosa em certos assuntos. A pessoa que tá iniciando, ela não, ela fala, por mais que tenha aquele estudo, direcionamento, uma pauta, tudo fixozinho. Não, mas o pessoal, ele é, hoje em dia eu também sinto o podcast menos engessado. É como o jornalismo em si. O jornalismo, antigamente, ele era muito fixado a, tipo, aquele padrãozinho. Você lê ali o TP, dá era notícia. Terno e gravata. Hoje em dia não. O jornalista tem opinião, ou tem um espaço pra ele falar o que ele acha, tem risadinha, tem mil coisas. Tem até cara, tipo assim, comemorando morte de bandido com dança. Então, então hoje em dia a coisa se tornou um pouco mais, não é informal, mas descontraída, e que isso pro pessoal mais antigo é totalmente inaceitável. Tem que ter aquela pauta de 10 folhas, tem que ter cada um falando em um momento no sentido de que eu vou falar esse parágrafo, você vai falar o próximo. Então, eles não conseguem aceitar a cabeça nova da galera que tá com a mente fresca, às vezes pra cultura pop, que é o tipo de podcast que mais existe na face do planeta, entendeu? Então é foda, velho. Eu tenho uma pequena discordância do que você disse, porque os podcasts que eles trabalham em pauta, trabalham dessa forma toda montadinha, toda, né, direitinho, tal, linha de produção, os ouvintes deles estão acostumados com isso, e se isso mudar, fica estranho, eles perdem ouvintes. E eu até perdo o patrocínio também, em alguns casos de podcasts. Já nós, que somos roots, gravamos como podemos, fazemos como podemos, nossos ouvintes já sabem como a gente grava, como a gente edita e como a gente faz. Eles até gostam quando a gente, um atropela o outro, fala palavrão, às vezes aparece, sei lá, a pessoa entrando no quarto, falando... O nosso público curte isso. Sim. É que é diferente do público que ouve... o Café Brasil, entendeu? São públicos diferentes. Então, assim, essa competição entre os podcasts, é claro, podcasts grandes, que tem patrocínios grandes, que tem uma equipe grande, que envia newsletter pra você toda semana, eles vão trabalhar daquele jeito porque eles querem manter aquele padrão daquele jeito, que é ali que eles conseguem agregar mais ouvintes. Nossa, a gente não tá muito preocupado com isso. A gente quer fazer podcast, roots mesmo, a gente faz do jeito que tá, porque pra gente isso tá bom. Mas eles vão continuar fazendo do jeito deles. Não, eu concordo com a sua visão e tudo mais, só que é justamente por causa dessa padronização, entendeu? O que eu não acho legal é competir. É você competir com outro podcast. Mas aí cria, Giovanni. Tipo assim, a partir do momento que tem dois, já há competição, infelizmente. Então, eu vou te dar um exemplo, desculpa te cortar. Eu recebi, foi uns três semanas... Não, foi, quando que saiu o Vingadores, gente? Foi em abril. Maio, abril. Então, quando saiu os Vingadores, eu recebi uma mensagem de um ouvinte... Que ele falou, cara, ouvi o seu podcast, tal, gostei, cara, eu queria gravar uma pauta aí com vocês. Eu sou cosplay, eu sou digital influencer, eu sou do universo geek, eu já escrevi pra coluna tal, no site tal. Ah, beleza, se você voluntariamente quer vir participar, ótimo, legal. Você quer falar do quê? Ah, eu quero falar de Vingadores Ultimato. Eu falei, tá, mas me explica como é que vai ser a estrutura disso. Não, eu vou fazer, e cara, a gente tem que gravar logo, porque o Jovem Nerd tá gravando, o Rapadura Cast tá gravando, e falei, cara, parou. Eu não trabalho no ritmo dos caras. Assim, eles gravam podcast... Beleza. Porque eles têm um cara que injeta dinheiro neles e eles têm que gravar aquele podcast naquela data, independente se foda-se o assunto, mas tem que gravar. Eu não se imagina, eu vou concorrer com um Jovem Nerd, com um Rapadura Cast, que tem um monte de ouvintes, que eles falam até melhor do que eu falaria lá no meu sobre Vingadores, pra concorrer. Então, assim, eu não acho certo. Eu acho que, no nosso caso, você tem que ser livre pra fazer sua pauta. Você tem que ser livre para fazer sua pauta. Também. E sem pensar em concorrer, em ser melhor do que o Café Brasil. O problema nisso tudo não é nem a concorrência. Eu acho que aqui, quem tá lá em cima, né, os mais ouvidos, eles acabam injetando na comunidade um manual. Uma cartilha. Um segmento, literalmente. Se você não seguir essa cartilha... Ah, recomendo não seguir. Nem ouça, entendeu? Mas então... Não, eu recomendo nem seguir essa cartilha. O problema é que, assim, agora, de uns tempos pra cá, vamos pôr aí uns 3 anos pra cá, que tá surgindo uns podcasts aí que tá quebrando um pouco com isso, que a galera percebeu que dá pra fazer do jeito que você idealiza e tá tudo bem, sabe? Que você vai conseguir ouvintes de qualquer maneira. Mas até então, e é por isso, e a consequência direta dessa cartilha é você pegar de 1000 podcasts que você vai ouvir, 996 tem o mesmo formato, entendeu? E falam sobre os mesmos assuntos na mesma semana. Então, essa questão, a questão do ouvinte, no começo do Fala GamerCast, eu ficava lá monitorando no agregador, né, lá no servidor que eu posto os áudios, o número de downloads, tá, os gráficos, onde... aí eu ficava, caramba, eu preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar esse gráfico, tá, preciso melhorar isso aqui, vou pensar em outro conteúdo, tal, tal, tal. Aí chegou um momento que eu pensei, porra, mas, cara, pra que fazer isso? É, porque então, Eu, como ouvinte de podcast, por exemplo, eu devo assinar quase uns 30, 35 a 40. Só que eu não ouço todos. E assim, eu e mais alguns somos a exceção de cara que largou a TV e só ouve podcast. Tem gente que não tem costume de ouvir podcast. Ouve assim, sei lá, ouve quando tá no ônibus, ouve quando tá em algum lugar, e é um ou outro, dois ou três. Mas, Gel, pega, por exemplo, assim, vamos supor que vai sair um filme grande agora. Vai sair, esse filme agora do Quentin Tarantino, que vai sair agora em agosto, certo? Mano, Era Uma Vez em Hollywood. Na primeira semana do filme, na estreia do filme, você vai pegar os 10 podcasts mais ouvidos que falam de cultura pop, todos vão falar sobre o filme. Todos. É porque todos. A pauta tá quente. É o mesmo tema, mas precisa, cara. Aí é que tá. Tudo bem, tem injetando dinheiro. Melhor. Por isso que a gente tá falando da cartilha, Giovanni, entendeu? Não precisa. Foda-se o público, então. Mas aí, se você quiser seguir a cartilha, você segue. A gente tá falando aqui pros ouvintes do Fuleiros Pop. Não siga a cartilha. Mas Giovanni, eu tô falando do novo ouvinte que tá entrando nesse meio, entendeu? Esse cara, ele não tem essa consciência de classe que a gente já tem que tá no meio. Nós, como produtores, como o pessoal que tá divulgando, temos. O cara que tá entrando agora, ele vai entrar na cartilha porque todo mundo tá fazendo, entendeu? Espalha a palavra. Entendeu? É foda, porque, tipo assim, não era pra se ter competição, porque, querendo ou não, podcast até hoje, e eu acho que ainda durante uns bons anos vai ser nicho, ainda, vai ser muito nicho, tudo bem que cresceu pra caralho, tem muita divulgação hoje em dia, os olhares estão mais voltados do que eram há 5 anos atrás, claro que tá. Só que é nicho, querendo ou não. Pode ser cultura pop o que for. Podcast é nicho, ponto final. Pelo menos na minha visão. É igual você falou, tem gente que não tem costume. Eu acho que um cast assim tá fadado inevitavelmente ao fracasso. O cara, de repente, ele tem que ter ali um temperinho a mais que vai fazer o pessoal escutar ele e curtir o que ele tá falando, entendeu? É assim, eu comecei escutando o podcast de cultura pop, escutando o Jovem Nerd, e hoje, vou falar verdade pra você, eu escuto muito pouco o Jovem Nerd, assim. Muito pouco mesmo. Então, e também os assuntos, você acaba não tendo mais assunto. Você inventa assunto. Porque você escuta que nem os caras... Não, não é microfone. Não você é. Escuta a galera falou pra gente. Do puro Andar 18, iPhone. Né, falando sobre sério, ufologia. Eles gravam no microfone do celular. Bem por muito tempo. Vamos dar uma parada aqui, porque tem algumas coisas que a gente tem que explicar a respeito desse podcast sobre produção de podcast. Aconteceram alguns meta-problemas. Um deles é que eu deveria ter participado do podcast, mas tive um problema com a conexão com a internet. Quando eu consegui restabelecer a conexão com a internet, a gravação já havia terminado. O segundo problema foi em relação ao arrombado do Felipe, que durante a gravação do Audacity, onde é feito a gravação do áudio com mais qualidade, ele simplesmente ficou pausando a gravação, o que fez com que a faixa de áudio dele ficasse completamente fora de sincronia em relação à faixa dos demais participantes do podcast. Então isso virou uma bagunça, sem contar os problemas de conexão nativos já do Discord. Então às vezes alguém está falando e o outro não está ouvindo e falando ao mesmo tempo. Então eu tive pouco tempo para fazer a edição desse podcast e tentei equilibrar o máximo possível esses probleminhas de conexão e esse trabalho a mais que o Felipe me deu aí, resolvendo fazer essas pausas aí intermitentes durante a gravação. Só que eu fiquei de saco cheio de fazer essa edição. Se eu continuasse desse jeito, não ia terminar nunca de editar esse podcast. Então daqui pra frente vocês podem ouvir uma hora ou outra alguém falando por cima de alguém em alguns momentos, mas é só isso. Tolerem, porque produzir podcast não é um negócio fácil, principalmente quando não se está recebendo por isso. É isso aí, gente, que já falou, e continue com o podcast. Ele gravou no... A edição deles é muito boa. É bem também... Não, sim. Eu tô falando dos primeiros episódios deles. Você pode ouvir os primeiros vantagem, de agora. Não, você gosta ou não da diferença de qualidade de áudio? O Riba, você gravava no... O formato. Tipo, o microfone do iPhone. Do fone do iPhone. Só pra você ter ideia. Outro nível, né, cara? Não, eles gravam... Sacanagem. Eles gravam com... Blue Yeti. Eles gravam com... Com o Snowball. Ah, o gravador do iPhone também é foda também, né? Vamos falar a verdade. É, outro nível. Eles estão no top 10 lá. Mas assim, você escuta o pessoal que tá partindo pra nichos, né? Eles estão surgindo, cara. E essa galera tá começando a ter visibilidade por conta disso. O pessoal realmente já tá... Quem começa a ouvir podcast, geralmente começa a ouvir por esses caras. É a porta de entrada. O pessoal que é muito fala sobre bom. Cultura gosto, pop, não sei o quê. Fala sobre quadrinho, fala sobre filme, fala... É, exato. Ele vai pegar o agregador, às vezes, quando é apresentado a um, ele vai ouvir o que tá no top 10. Mas ele vai acabar chegando ali no... Não, acho que não. O cara vai querer ver um podcast de humor, ele vai acabar ouvindo Chorume, entendeu? Que é louco, descrachado. Se o cara tá cansado de ouvir edição bem feita, eu acho esse negócio de edição muito chato. Pô, vai escutar o Plantão Inútil, entendeu? Sim. Olha eu fazendo propaganda dos podcasts aí. Me ajuda depois. Nossa. Entendeu? Ah, não bipa não, porque os caras são bons. É imersivo. É tipo, o lance do podcast. Eu morro de rir escutando o Plantão Inútil. E o Plantão Inútil. O nome dele já diz, cara. Tipo assim, é inútil. A imersão é uma conversa é sem sentido, não tem tema. Pode ser só duas pessoas. Os caras ligam no ônibus às vezes, ali, tá ligado? Conversa um grande monólogo. Telefone pelo ônibus. O ruim é que a palavra monólogo dá a ideia de ser chato, né? Eu falo pra galera, escuta. É estranho falar, mas não, galera, não é. Nossa, você ouve esse? Eu não ouvi, cara. Caralho, velho, você é dos underground, hein, cara? Pô, o João Tonteira com o exatamente nesse ponto que eu ia entrar no Além do Hype aqui do Gabão, por exemplo. Eu escuto. Assim, tem o meu episódio predileto do Gabão, eu não lembro o número João, agora pô, de cor, apesar de não ser um muito boa. Mas esse é o número 1, que é o Sentimentos Tirânicos. Minutos, nenhum cast o dele. O Gabão tava conversando sobre isso e tal. Rapidinho, e, tipo, assim, maratona, ele lançou numa época muito é boa. Muito legal, cara. Ele tava falando sobre o início de ano e tudo mais. Cara, da tua e você vida, vai se identificando, pô, por quê? Porque quando você tem um foco numa pessoa só, num assunto direcionado, é mais fácil você ter imersão e empatia por quem tá falando. Também, lógico, isso liga bastante a pessoa. Se a pessoa tiver uma locução legal, que o Gabriel tá uma voz de veludo do cara. Deixa todo mundo aqui, né? Assim, é, caralho, que velho. Que pau gostoso. Tá, enfim. Tá aí um negócio que eu não consigo entender nunca, velho. Os caras gostaram da minha voz, é um negócio bizarro. Então, tipo, tem... Cara, não, é que o Gabriel tem aquela ranhura na garganta quando ele fala palavras com R. Não é um drivezinho. Eu vou dar uma situação específica. O Gabriel, nossa, é aquele pai gostoso. Alcoólatra que fumou a vida inteira e tá com a voz danificada. Então toda vez que ele fala alguma coisa com R, fica aquele... Sabe? Aquela arranhadinha é de disco. É muito delícia. E essa arranhadinha de disco... Velho, juro por Deus, arrepia até o último cabelo da minha bunda. É um drive. Assim... É um drivezinho. Aí, de uma ouvinte, forma. Eu falei do hype aí, ó. Vocês estão perdendo a oportunidade. Então, mas enfim, terminando o que eu tava falando, a imersão é muito maior por causa da empatia. Lógico que tem todas as fatores que eu falei: empatia, o personagem, é querendo isso, ou não, que todos nós que produzimos e participamos de podcast, nós somos personagens. Pros ouvintes. Você é o personagem Gabriel, eu sou o personagem Felipe. Os nossos amigos nos encaram como personagens também. Eu fui percebendo isso com o passar do tempo. Ah, eu gostei de você naquele episódio. Eu ouvi esses dias atrás isso, saca? Eu fiquei tipo assim, eu tô me sentindo uma série, saca? É engraçado ouvir isso. Isso é do caralho, eu acho que. Cara, eu acho muito bom. Ver um amigo teu conversar com você e falar assim, aquele episódio que você gravou, você, caralho, você ouviu? Eu direto, a minha amiga esses dias pra trás que eu mandei, aliás, beijo Kessia, ela tava ouvindo e ela não gosta de podcast, eu cheguei e mandei o print dela, ela falou, faltou você contar tal história, mas olha aqui, o seguinte, eu gostei disso, daquilo, e olha que eu não gosto, eu gosto de tá vendo o YouTube, não sei o que, porque tem movimentação e blá blá blá, mas eu não consigo parar de ouvir porque tem o personagem filho contando sobre a história dele, junto com outras pessoas que estão contando as histórias, entendeu? Thank you. bem. Então, assim, eu tava querendo completar o que o Giovanni tinha falado sobre o negócio do formato de podcast, de o pessoal tá chegando e querendo é fazer sobre cultura pop, fazer os mesmos modos Jovem Nerd e tal. Caralho. Eu acho, assim, que dá pra fugir. Eu acho que vocês até devem fugir disso. É, se vocês optam por uma edição bem feita, ok. Eu acho que todo mundo gosta de ter o ouvido acariciado, né? Não sair aquele negócio cheio de barulho. Porque é exatamente, né, tanto no ouvido quanto no cu. Mas assim, é um negócio que é uma coisa que, se você quer ouvir bem um negócio, pô, pega um editado. Se você gosta mais da bagunça, da conversa, do caos, pega o sem edição. Mas o importante é, assim, as pessoas que forem agora fazer conteúdo, forem produzir o conteúdo, é tentar fugir um pouco dos moldes, cara. A gente tem tanto exemplo legal aqui no Brasil de podcasts, como eu tinha citado, né, do Cast Invisível, do João Tonteira, como tem a primeira temporada dos caras lá do Overcast, lá do Nix, como é que é o nome do episódio, como é que é o nome? É Almanac do Jovem Fazendeiro, é isso? É uma coisa assim, é muito bom. É, cara, o cara pegou e tentou fazer um negócio diferente, então ele pegou, usou a perícia dele em escrever, né? Cara, descubra, ser roteirista. Descubra. E fez uma história maluca, cara, contratou um locutor pra fazer, que é o Ceará, que é meu amigo até hoje, o Ceará, um grande abraço pra ele. E sim, vão fazer coisas diferentes, cara. Tentem fugir dessas paradas, dessa trap grande que é criar podcast e acabar suando mais do mesmo, entendeu? E às vezes é porque acaba ficando raso, você não concorda comigo, Scaparello? Tipo, acaba ficando raso porque os caras estão tudo falando a mesma coisa. Não tem, eles não têm ali o approach dos caras do Jovem Nerd, essa coisa da iniciação, ter conversa direta com a produtora que fez o filme, ou de entrevistar a porcaria do ator que fez o filme. Mas eles querem falar também e acaba falando de uma forma muito rasa, revulgável, entendeu? A informação. E quais são os mais ouvidos? Que elas justamente também desmotivam pra caralho quem tá começando, porque quem tá começando, cara, todo mundo aqui que começou o podcast sabe, velho, se você tiver, tipo, 5 downloads, 5 pessoas que ouviram, sem contar você, no seu primeiro episódio, até nos primeiros 10 ali, você consegue contabilizar, sei lá, 20 pessoas que consumiram seu conteúdo, cara, é muita coisa. Aí você pega um pod pesquisa da vida e você fica totalmente desmotivado. Você vê que tem cara que tem 1 bilhão, tem... 1 bilhão, tô exagerando, né? Mas tem caras que tem uns níveis, uns padrões muito altos, e que às vezes quem tá começando agora também não entende como funciona tudo isso, sabe? Ele não entende que tem o dinheiro por trás. Pode falar, Farofinho. Eu acho que a ideia da pod... eu acho que a ideia da pod pesquisa, a priori, não era bem essa. Sério, né? Velho? Eu até acredito na boa intenção da pod pesquisa. A gestão da, tá convidado, da hein, Associação Kel? Brasileira de Podcasters, que tá voltando Farofinho, agora... Faz aí o Farofinho, o contato. O pessoal também... Nos ligue, né? Do Sexo e Tintas. A galera tá tentando reestruturar... Com a Kel? Então, a Kel é minha cliente hoje, maravilhosa ela, muito querida, gosto muito dela. Então, assim, a Kel é maravilhosa. Tem um podcast chamado Sexo e Tintas. Faço sim. E agora ela é a presidente da Bpod, né, agora, né? E a gestão anterior tentou fazer a Pod Pesquisa, até que foi legal, foi uma boa intenção. O problema é o que demonstrou, né? Então, assim, quem pegou na mão, no caso eu que peguei a Pod Pesquisa na mão, porra, 72 folhas de arquivo lá pra não, ler. E também o pessoal grande também ali, tem que saber, cara, usar é agressivo isso mesmo, você ver aquilo lá, entendeu? Tipo, assim, o podcast mais que você ama do fundo do seu coração, que falando, tá lá, que, em, sei lá, que dentro, cara, lá. Nossa, como eu já vi naquele grupo ali. Não dá pra usar muito bem coisas com parâmetros, necessárias, sabe, gente, ainda. Que... Eu acho que a pod pesquisa tem uma coisa que vai ficar melhor. Nossa senhora, velho, pra quê? O cara que tá começando, ele só quer conversar acho com os amiguinhos ali dele, produzir o conteúdo dele ali, às vezes mais criativo do que o cara que tá ali usando só trilha sonora, ou o cara que é famosão. Eu também acho, acredito, cara, nisso, sim. Nossa, velho, tipo assim, me dá um desgosto muito grande ver esse tipo de coisa. Não me desmotiva, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Todo mundo aqui no Fuleiros, a gente tem essa regra, a gente só vai falar do que a gente quer. O ouvinte aí pode reclamar assim, vou parar de ouvir vocês se vocês não falarem, sei lá, de Vingadores. A gente vai falar, beleza, a gente arranja alguém que vai ouvir o que a gente vai falar. Ponto. Eu já virei e falei isso várias vezes. Aconteceu lá comigo, bem no comecinho, de uma convidada ser uma produtora de podcast e no meio da gravação ela começar a achar ruim da forma que eu estava tocando a entrevista, ou da forma que estava sendo a estrutura do podcast, da forma que estava sendo gravado o podcast. E o que ela me disse é que ela não costuma gravar podcasts assim. Aí eu perguntei, tá, mas qual que é o formato que você grava? Não, porque parece que você está lendo, ou parece que não está sendo espontâneo. É, geralmente o pessoal faz ao vivo, já põe a música logo aqui, né, já mexe na mesa e tal. Aí, assim, eu tentei ser educado o máximo que eu pude, né? Até porque... Mas, tipo eu? Eu falei assim, olha, se não está do seu a contento, nossa, então a gente... Não. A gente para a gravação, que bufetada, né, Gabão? Ah, assim, tirou a luva branca pra dar na cara. A gente para, assim, porque eu vou gravar dessa forma e, sabe, e acabou. O podcast acabou. Ô, Gel, eu já saí de podcasts que são bem famosos de uma pessoa que é muito ativa na podosfera. Eu já saí, e você sabe bem de qual que eu tô falando, que a pessoa realmente é muito famosa, muito importante na podosfera, dá até curso de podcast, ela é coach de podcast. Justamente, não, ela é, pior que ela é. Justamente por conta desse tipo de coisa, porque eu vi que tava seguindo aquela cartilhazinha e tudo mais, e eu tinha que ler parágrafo, eu tinha que me encaixar num molde que eu não me sentia confortável. Eu simplesmente, com toda a educação que Deus me deu, papai e mamãe também, vovó também, eu simplesmente falei, velho, aqui pra mim não dá, eu vou pra um projeto que eu me encaixo melhor. Então... Eu, igual eu tô falando, eu entendo o que você tá falando, eu entendi, e eu acho justo o que você falou. Tipo, ah, os ouvintes de tal podcast aceitam melhor o formato e tudo mais. Só que o problema pra mim nunca foi aceitar o formato. Porque cada pessoa tem o seu estilo, gênero específico e gosta de certo segmento, independente de qual seja. O problema é que justamente que eu vou bater aqui na tecla e que o Gabriel também começou a falar sobre isso e também concluiu que o problema é que os grandes e as pessoas que estão mais sempre na podosfera, lançaram a cartilha, engula a cartilha, e eles não, e tipo assim, e enche o saco se você, mano, eu já tive comentário em grupo de podcast retirado porque não seguia os padrões da cartilha, porque o programa era mais 18, e eles não aceitavam programas mais 18 naquele tipo de comentário lá, na área de jabás, por exemplo, entendeu? Então é esse nível da coisa, sabe? Tipo assim, você não pode ter o seu conteúdo aqui porque a gente não aceita e ponto, acabou. É isso. Podcast, eu penso podcast assim como um espaço pra você experimentar coisas, cara. Tem que ser no nível da experimentação. Correndo o risco de perder ouvinte? Correndo o risco de perder ouvinte. Claro, né, aqui no Além do Hype, aqui no Fuleiros Pop, a gente tem um pouco dessa liberdade, apesar de que a gente meio que já aprendeu como a gente se funciona, então meio que a gente pensa igual, então a gente vai pro mesmo caminho, né? Então a gente se arrisca, não parece que a gente se arrisca, mas a gente se arrisca um pouco, a meu ver, assim, algumas coisas. Por exemplo, gravando esse cast, que tem total chance de ser impopular, de nunca mais ninguém ouvir, não, não, tá ligado? Isso, então, isso aqui vai ser, esse aqui vai ser ouvido por, sei lá, por 10 pessoas que entendem do assunto, e os ouvintes nossos não, tipo... ainda não curtem esse tipo de coisa. Assim, isso é aquela coisa, né? É um espaço pra gente experimentar coisas, assim, né? E pra você se divertir. Não adianta nada você tá fazendo uma parada que você não tá se divertindo. Primeiro, você não tá nem ganhando dinheiro com isso. Né? Eu tô falando aqui de 80%, né? De quem faz podcast, até mais, assim, se bobear. Você não tá ganhando dinheiro com isso, cara. Então, o mínimo que você tem que fazer é se divertir fazendo, entendeu? E assim, se você tá seguindo a cartilha e pra você tá sendo divertido... Tudo bem. Ótimo, ótimo. Não, tudo parabéns, bem. Parabéns. Só que pra quem assim, consegue. Só que eu acho assim, você vai se frustrar, porque você vai ver que vai ter amigo seu que não vai poder gravar, e aí a equipe foi desmontada, e aí como é que você toca isso pra frente, sabe? Você vai ver que editar é complicado, pra você manter, né, a coisa semanal e com frequência vai ser complicado também, você vai se frustrar. Você vai descobrir que você vai ter pouca audiência comparado com o que a Pod Pesquisa lançou, né? De que a média dos pequenos é de 100, 100 downloads por mês. Por episódio. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum mesmo. De jeito nenhum. De jeito com muito mesmo. Esforço, você vai conseguir, assim, mesmo. Um terço disso e olha lá e se contente. Então, o problema de você, na minha opinião, seguir a cartilha no começo... É você se frustrar, né? E aí é um podcast que morre cedo de novo. E vou ser bem sincero, eu acho que o interesse das viúvas, cara, é justamente esse, cara. Que morra. Que morra o mais rápido possível, entendeu? Uhum. E é mais uma galera frustrada Por isso que indicam a porra do microfone da Microsoft, é, cara. É pra zoar com um projeto do cara desse. Tipo assim, acho. O cara já vai gastar um dinheirão com um produto horrível que não vai ter retorno nenhum imediato. Podcast, cara, pra você que vai iniciar, não vai ter retorno nenhum, assim, absolutamente nenhum retorno imediato. Então, é que, tipo assim, no máximo, a longo prazo. Então, a gente tá passando por um momento político bem atípico no Brasil, onde a galera tá bem dividida entre A e B. E eu já senti muito podcast que eu ouço. Claro, podcasts de política vão falar de política e ponto. Agora, aqueles podcasts que tratam mais de cultura pop, ou, sei lá, fofoca em geral, enfim. E aí derrapa ali pra falar um negócio de política e tal, e o cara meio que dá uma contornada, meio que, sabe, pra não causar má impressão nos ouvintes, fala, pô, o cara ali... Tá falando do Jovem Nerd? O Jovem Nerd tá nessa onda. Não, mas eu nem reparei isso no Jovem Nerd. Em outros podcasts que eu ouço, tipo, ah, nossa, esse cara é direitista, não vou ouvir ele mais. Não, esse cara é esquerdista. Maconha, não vou ouvir ele mais, sabe? Pra não perder ouvinte, não, assim, eu sou neutro. Eu não sou neutro, mas eu sou neutro. Eu não sou, mas eu sou. Entendi. Entendeu? Você sabe que não sabe, né? Entendi. É. Mas assim, eu acho que se o cara abandonou o meu cast porque ele não gostou do que ele ouviu sobre a minha opinião, pô, foi tarde. Pau no cu dele. É. Você foi tarde, desculpa, sinto muito. Deus lá no céu e pau no seu cu. É, o podcast não é seu. Então assim. Não, e mesmo que o podcast. Sabe? Porque se você acaba se, por exemplo, se preocupando em ficar em cima do muro pra não perder ouvinte, cara, isso é hoje. Amanhã você tá mudando pauta, tá ligado? Você tá deixando o ouvinte falar o que você tem que produzir ou não, velho. E aí o podcast para de ser seu, tá ligado? Sei lá, eu penso. Não, assim, exatamente o que a gente sempre discute no Fuleiros. Tipo, direto vem uma dica ou outra de ouvinte. Tipo, em feedback, a gente discute, a gente sempre fala: olha, teve esse assunto aí, lançaram na roda, vocês querem conversar? Gabão fala: ah, não, eu não tenho experiência com isso. Eu falo: ó, eu pulo. Se tiver alguém que quer falar, monta o time e grava sobre isso que vocês querem falar. Eu não vou participar de algo que, uma, eu não vou sentir confortável, eu não tenho experiência, ou então que estão ditando pra fazer, entendeu? Por mais que tenha patrocinador daqui pra frente. O patrocinador que a gente for conseguir, ou não, ele vai ter que compreender que a gente, no máximo, vai fazer o jabá, por exemplo. Principalmente aqui dentro do Fuleiros, cara. Tipo, que se eu... né, velho? É, porque se eu não gostar do produto, se eu não consumo produto, eu não vou falar do produto, cara. A pessoa que usa e compra, consome e gosta, que fale, cara. Eu não vou fazer isso. Ô, Felipe, aquele cara que tentou patrocinar a gente... É, sim, queria. Furada, velho. Sim, não, o cara queria emagrecimento, né? Não, conta aí, não tô sabendo isso não. Negócio assim, tá ligado? É, cara, sabendo, nossa né? senhora. Como foi isso? É, faz tempo sabendo. Já, faz tempo. Tipo, a gente vai pensar, vai te mandar alguma coisa, a hora que ele saiu, eu falei, galera, ó, não, né? Óbvio. Não, é, a gente só falou não, uníssono, todo mundo, não. Porque é isso. Mas ganhar dinheiro também... tem que, porra, e aí a gente não ia ganhar nem nada também, né? Na migalha. Se humilhar por migalha também, pau no cu, né, meu? Mas eu acho que também num outro aspecto que o pessoal aí que tá começando a dar uma desanimada, se é o cara sozinho no podcast lançando as suas ideias, beleza, assim, né, com o além do hype aí. Né? O cara lançando suas próprias ideias, beleza. Agora, quando é um cara que ele, pô, eu vou fazer meio que ele um talk show, né? Vou chamar uns convidados, tal. Assim, eu, sendo bem sincero, o cara vai ver a sua reputação antes de ir no seu podcast. É evidente. Sim, sinto muito. É regra. Não, sabe, infelizmente. Não, mas pra qualquer coisa, né, Gil? É, não. Então. Referência é tudo, cara. Querendo ou não, referência é tudo. Não, mas, ó. Como é o caso, eu já fui convidado para participar de podcasts em que eu não. O cara, eu não sei, o cara me convidou para participar. Só que eu não vi se o cara tem 5 estrelinhas ou 1 estrelinha, mas eu gostei do conteúdo do podcast dele para participar. Mas Giovanni, entra de novo na classe do consciência de classe de quem produz, entendeu? É tipo assim, igual eu tô falando, o ouvinte, ele faz isso. Eu sei, o ouvinte que tá ouvindo o episódio, às vezes ele não gosta, sei lá, do José gravando o episódio e pro ouvinte, às vezes, estragou a experiência daquele episódio em específico que o José tá lá. Esse ouvinte, com certeza, só sabe o nome do José, não porque ele ouviu o podcast, porque ele foi lá no site ou lá no Instagram, olhou o arroba, foi no José e viu, entendeu? E montou uma percepção na cabeça dele de que era isso, isso e aquilo. Isso já aconteceu com todos os integrantes do Fuleiros. Eu já fui julgado assim por ouvinte, o Fred já foi, o Gabão já foi, a Júlia, todos nós, todos, absolutamente todos. O ouvinte faz isso. Agora quem tá no meio só quer saber do... um pouquinho mais de tempo, pode ser quem produz ou quem já tá mais acostumado a ouvir podcast, ele só quer ver se o papo é bom, na maioria das vezes. O convidado pode fazer isso com você, porque a maioria das vezes o convidado não sabe nem o que é podcast. A Rebeca Zadra fez isso com a gente, que ela me contou. Então, é normal, entendeu? É normal, querendo ou não. Tô, tipo, até hoje em dia, pra você contratar uma pessoa pra poder dentro da sua casa, você vai ver se ela tem ficha na polícia, cara. Precisa. É uma parada que, realmente, a referência, ela conta muito. Só que se o papo... Se a pessoa curtiu o teu papo, ela simplesmente vai te procurar também na rede social pra dizer, tipo assim, poxa, eu conheço esse cara e eu vou seguir ele na rede social. Acontece. As duas situações vão acontecer. A pessoa te julgar pra bem ou pra mal, ou então simplesmente ela cagar pra você, entendeu? Ela só ouviu e vai passar pro próximo podcast, pronto. Cara, eu fui convidado pra participar uma vez num podcast chama Falando Sozinho. E daí, cara, eu fui ver o que esse cara tinha feito e tinha só 3 episódios pelo YouTube. Falei, interessante e tal. Falei, o que você quer falar sobre o quê? Ah, eu quero falar sobre depressão e tal. Falei, legal, tá dentro da minha área. Fui lá, gravei um episódio curtinho de meia hora. Aí, velho, tempo depois, eu ouvi o episódio que eu participei e ouvi mais alguns, cara. No episódio seguinte do que eu participei, eu descobri que o cara era Red Pill, assim, esses caras meio incel, que curte umas paradas, assim, completamente misóginas, tá ligado? Mano, eu me arrependi amargamente de ter participado do cast. Sim, devia ter batido as referências, devia ter ido na delegacia, né, Gabão? Mano... Esse aqui espanca esposa. Só que assim, vamos lá. Foda-se, entendeu? Tá lá o meu episódio com ele, participei lá e nunca mais ouvi. E o papo fluiu, né? O papo fluiu. Não, mas eu nem fluiu, falo que eu participei desse cast, fiquei com vergonha. Porque, tipo, quem vai ouvir... A pessoa que vai ouvir o teu episódio, quando você indica, ela vai... Se ela gostar, ela vai ouvir outros. Ou, pelo menos, ela vai bater o olho nos temas, entendeu? Assim, maluco, eu não quero estar envolvido com esse cara nem a pau, velho. Eu queria gravar isso. Eu queria gravar uma pauta... Isso faz um tempo. Eu queria gravar uma pauta sobre locução, narração de jogos de corrida. O cara que... Existe... E eu não sabia, mas existe pessoas que são contratadas para narrar jogos de corrida de ligas de game virtual. Existe, e é um puta do mercado, tem muita gente que curte, que ouve, que segue. Aí eu conversei com os contatos meus, me indica uma pessoa e queria gravar uma pauta assim. Aí ele me indicou um cara que ele já narrou Gran Turismo, Forza Motorsport... Assetto Corsa, tipo, todos esses jogos de corrida de simulação ele narrou, tipo o Galvão Bueno, assim. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falou, um podcast e tal, aí eu mando um texto, tá, explicando tal, o que a gente faz, pô, você pode gravar aí com a gente? Aí eu falo, não, eu gravo sim, beleza. Passou 3 dias, no terceiro dia, o dia da gravação, faltando 1 hora pra gravar, ele disse pra mim que não ia gravar. Aí eu, por que, cara? Faltando 1 hora pra iniciar a gravação, o que aconteceu? Ele falou, não, porque eu vi aqui que você tem poucos seguidores. Eu tenho muitos seguidores. Você quer ganhar acima dos meus seguidores. Eu só vou gravar se pagar. Aí eu falei assim, cara, olha, na boa. Você tem o direito de cobrar. E eu tenho o direito de dizer que eu não tenho como pagar. Então, e essa também não é a minha filosofia como produtor. E eu criei o Fala GamerCast, não foi com base nisso. Foi com base numa parada meio que altruísta, assim, você vem, fala e compartilha com os ouvintes e acabou, tipo, eu não quero saber se você tem 1.000, 2.000, 5.000, 8 milhões de seguidores, eu quero é conteúdo para o meu podcast, para os ouvintes do Fala GamerCast, assim, claro, não vou trazer também um cara sem noção, mas assim, o cara... Caralho, pediu... você toda vez me convida, como assim? Não, o cara falou que isso ia participar se pagar, eu falei, cara, na boa, então não vai rolar, porque eu não vou pagar, eu não acho certo. Pô, mas o cara falar isso faltando 1 hora também, né? Faltando 1 hora, faltando 1 hora, antes, então né, assim, não. Eu tava tudo pronto, fala montada e tal, com microfone aberto, o cara me fala uma dessa. E já tem, ao contrário, teve gente que já pediu muito a participar, participou e, tipo, gostou pra caramba. A gente gravou há pouco tempo com o estúdio de desenvolvimento de jogos da Bahia. Eles estão criando um jogo brasileiro de Survivor no sertão brasileiro, muito legal. Chamei eles para gravar. Meu, os caras gravaram, assim, eu imaginando que ia estar 1 ou 2, não, tinha 6 pessoas na sala. A equipe inteira de desenvolvimento estava conversando comigo e assim, foi muito bom, sabe? O pessoal deu muito, teve muito feedback, pessoal comentando que gostou, tá tendo muitos downloads lá no servidor. É assim, sabe? A gente, quando eu gravo as minhas pautas, eu gravo querendo. Primeiro que você conhece, eu conheci o Fuleiros Pop, conheci toda a galera do Fuleiros Pop, conheci de outros podcasts, conheci ouvinte. Isso é legal, podcast. Né? Isso é que é o legal do podcast. É a oportunidade que o podcast te dá de conhecer. A gente aqui tá falando. A gente aqui tá falando. Conhecer pessoas que você é fã, cara. Tipo assim, por exemplo, no meu humilde exemplo aqui. Eu era muito fã, sempre fui, da Rebeca Zadra. Eu curtia todos os trabalhos dela, que ela é uma dubladora foda. No dia que eu vi que ela respondeu um comentário que eu marquei ela no perfil do Fuleiros, e depois eu convidei e ela aceitou, e tipo, o episódio ficou maravilhoso, cara. Puta merda, velho. Eu zerei minha vida, sabe? Uma etapa da minha vida foi vencida ali. A gente tá aqui falando da parte mais tóxica e ruim do podcast, mas hoje, se perguntarem pra mim, cara, o que é o legal do podcast? Cara, é você conhecer pessoas. Isso é que é o legal do podcast, é você aumenta os seus contatos, né? O seu leque aí de pessoas. Pô, meu, eu conheço gente do Brasil inteiro, praticamente, que grava podcast. A Giovanna Brave, né? A jornalista de games, cara, ela é editora e produtora. Minha genial, genial, genial. Produtora do É Pau é Pedra Play, lá do Anticast, tipo, puta de um podcast. Entendeu? Assim, então, você vai conhecendo outras pessoas que também estão aí com você junto. Ó, tamo junto aí, tá? Vamos gravar, e é isso aí. E a gravação foi super tranquila, muito de boa. Nossa, eu gravei já com muita gente, pensando bem, eu já conheci muita gente. Esse que é legal do podcast. Sim. É isso. Mas alguma coisa José morreu, meus queridos? José? Eu preferi só ouvir, gente, e jantar durante um... Eu bem que eu ouvi um garfo batendo no prato. É sério. Pode falar, pode falar. Não, não, eu falei aqui e esqueci que meu telefone não tava mutado. Nossa. Filha da puta. Eu falei que ia me vingar. Farofinha sempre foi meu sugar daddy. Pronto, gravando. Beleza, comecei agora também. Grave, por favor. Apesar de sua internet não estar falhando, né? Cara, você falando isso pra gente é o seu desgraçado. Ô, Felipe. Eu quero que você se lasque. O Fred entrou. Eu tava vendo uns posts falando que, tipo, esse problema de conexão dá normalmente por conta do Craig, velho. Mas não tinha o Craig antes. Por conta do Craig. Aí costuma falhar muito, tipo, o áudio da galera. Beleza. Entendi. Beleza. Tinha que ser roxado. Demorou, rosteio. Tô querendo beijar bocas. É sua produção de podcast. Eu acho que eu nem preciso mandar minha faixa de áudio. E também não. Nossa. Aí o Fred chegou pra polemizar. Acordou? Também o Jonjo. Acordou. Tá ótimo, tá de boa. Acordou agora. Só foi boa. Anota aí, como já diria o Farofinha, você tá meio Jonjo. Depois dessa patada, eu acho que temos aí um cast. Realmente. Que escroto. Realmente. O cara entrou. Cara, o Giovanni tomou tiro de todos os lados hoje, tadinho. Ô, galera, hoje ele me deu tiro. Não, hoje ele me deu. Eu não dei tiro em ninguém. Felipe, dei tiro em participante do podcast dele. Nele, não. Tá de cuequinha. Eu não me aguento contigo. Tu tá de cuequinha branca. Eu tô de cuequinha branca. Mas só fazer uma conexão com o que já foi dito aqui. Não, jamais sumirei. Logo podcast, fotos do meu pênis no WhatsApp. Não, porque junto com essa baguncinha boa, antes da edição, antes da leitura de feedbacks, temos Fred Reynolds pra... Reynolds. E aí, quando ele puder, ele se apresenta, beleza? Leitura. Se não puder, isso vai ser cortado. Sim. Porque assim, já que eu tô no Fuleiros Pop, eu adoro por causa disso, que é mandar tomar no cu, né? É gostoso chegar no Fuleiros pra fazer isso. Então, tipo, é pau no cu dele. Ô, Fred, o seu tá horrível. O que acontece, ó, ao vivo, gente, produção de podcast é isso. É isso aí. Você Nossa, muito momento Jovem Nerd agora, né? Ou não. Nossa senhora. Só falta a gente engordar uns 90 quilos. Eu não preciso. Nossa senhora. Seria... Não, peraí. Um abraço pra todos vocês. Os produtores, eles têm um formato na cabeça do seu podcast. Tchau, tchau. Eu vou parar de gravar aqui. Eu também vou. Deixa eu tirar o Craig aqui. Eu nem vai usar.